Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar da Helmas 500. Uma corrida muito boa, não foi tão boa quanto a maionese, mas foi boa uma corrida. Lembrando que é uma corrida do Chase, uma corrida que definia realmente quem avançaria. Então ninguém queria ficar de fora, ninguém quis ficar de fora do round de 8, o round que se inicia na próxima semana em Marshall. Então foi uma corrida muito movimentada, uma corrida movimentada para quem não participava e bem conservadora para quem participava do Chase. Nós vimos logo no começo da corrida uma Truex Jr. apenas com 42 voltas, já dando adeus ao Chase, o cara que mais venceu, um dos melhores pilotos, o cara que fez o melhor round de 16 foi ele, o Truex Jr., com um ritmo impressionante. Foi a primeira grande vaga para o round de 12, que esse que ele agora ele foi eliminado, mas infelizmente o Truex Jr. acabou aí com vários problemas, acabou com o único problema que tirou ele na corrida, que foi realmente um problema de motor. Vários problemas foram nesse round de 12, lembrando que na corrida passada no Kansas ele teve problema também, atravessou por problemas maiores, mas mesmo assim ele conseguiu se manter naquele nível de conforto, como eu já havia falado no podcast passado. Pessoal, quem estava confortável, quem estava tranquilo, era Jimmy Johnson e Kevin Harvick. Por quê? Ambos já haviam vencido. Venceu em Charlotte, venceu no Kansas. Os outros estavam todos com a corda no pescoço. Não tinha ninguém muito confortável, nem ninguém assim tranquilo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da estratégia da Gibbs, que acabou dando certo aí. Mas realmente é muito complicado aí para os times. Talladega é uma pista traiçoeira, a pista que quando está, de repente, está tudo bem, pode vir um acidente e estragar tudo. E foi o que aconteceu aí com o Truex Jr., o cara que estava teoricamente bem no campeonato, estava 19 pontos aí à frente na zona de corte, então ele estava tranquilo, não precisava de tanto desespero, mas acabou acontecendo o que aconteceu. Realmente o Truex Jr., uma grande pena, foi eliminado, ele não está mais no Chase. Ele tinha tudo aí para ser campeão, tinha tudo para ir muito bem. Lembrando que ele havia ido ano passado ele foi lutar pelo título. Esse ano não mais vai ser possível isso daí. Enfim, coisas de corrida, realmente coisas desse Chase maluco aí, que é um assunto que eu quero debater bastante com os senhores no próximo bloco, vai ser no terceiro e último bloco aí. Então, até quando esse Chase realmente é interessante para trazer emoções para nós? Todo mundo fala aí do Jimmy Johnson, por exemplo. O Jimmy Johnson, nós sabemos que a vitória dele foi em Marcin Fontana. Não fez nada, nada. Fez nada o ano inteiro, fez nada. Agora tá aí com chance de ir para Homestead. Com certeza vai, porque vem corridas que ele é muito regular. Tá vindo agora aí, ó, olha só as coisas que tá aí vindo agora. Marshall, que ele domina, já ganhou várias corridas lá, se eu não me engano 8 ou 7, um tanto assim. Texas também tem 7 ou 8 vitórias. E Phoenix, que ele e Kevin Harvick são os caras que mais dominam Phoenix. Então tem certeza absoluta que pelo menos uma dessas corridas Jimmy Johnson vai vencer e Jimmy Johnson vai estar em Homestead para lutar pelo título. Então você vê como que é, né, o Chase, como que o Chase realmente dá uma facada nas costas, uma traição muito grande com aquele cara que faz um bom ano, com aquele cara que às vezes tem azar no momento errado, que foi o que aconteceu com o Truex Jr. Truex Jr. foi eliminado porque ele é ruim? Truex Jr. foi eliminado porque ele não tem um bom equipamento? Não, foi eliminado porque é o sistema realmente que faz isso com os melhores pilotos. Assim como ele e assim como o Brad Keselowski, que fez um brilhante ano, ambos têm 4 vitórias, não estarão nem perto de disputar a vaga para ir para a final em Homestead. Se é que eu posso colocar que é uma final, né? Mas é uma final. Se é que ele pode, os dois podem chegar perto de Homestead para lutar por alguma coisa. Infelizmente, esse é o sistema. Eu creio que vai acender sim uma luzinha amarela lá para a NASCAR e falar assim: opa, estamos começando a fazer algumas atrocidades com os torcedores, porque realmente é muito chato ver um cara que faz o melhor ano, de repente, do nada, ele ser eliminado e nem chance de disputar para ir para a final ele tem. Mas enfim, Vamos falar da corrida. Esse assunto aí eu vou aprofundar muito, muito mesmo no quarto bloco, perdão, no terceiro bloco. Essa edição só vai ter três blocos. Eu vou falar muito aí com o Hélio, com o Pedro ou com os outros participantes que vieram participar. Vitória do Joe Logano. Joe Logano conquistou sua vitória de número 16, só apenas sua segunda vitória no ano. Lembrando que ano passado foram 6 vitórias, ele liderou, né, praticamente dominou esse round de 12 que nós estamos, que acabou de fechar agora nesse final de semana. Ano passado ele venceu o Charles, Kansas e Texas e Talladega, né, e esse ano aí ele volta a vencer a Talladega. Então parabéns ao Joe Logano pela sua vitória, parabéns pela Penske, que mesmo ter perdido o Brett Keselowski, continuou com o Joe Logano. Então a Ford tem sim um grande representante aí no round de 8, com certeza uma vitória muito boa, e deu uma volta por cima, porque ele teve mais ou menos no meio da corrida ali, ele teve um problema com o macaco, o mecânico acabou esquecendo o macaco, ele recebeu 3 punições de Joe Logano. Depois ele recebeu punição porque o mecânico desceu mais cedo no muro, recebeu a punição porque o macaco ficou no carro, e recebeu a punição também por velocidade, mas depois o Joe Logano conseguiu se recuperar e terminou com a vitória. É claro que ficou com a vitória um pouco mais fácil para ele aí, com o problema do Keselowski, mas com certeza a vitória vem num bom momento para ele. Fechando o round de 12 com vitória realmente é sempre muito bom. Não garante ele nada para o próximo round, tanto é que até por pontos realmente ele também estaria classificado. Então, parabéns ao Joe Logano e parabéns ainda mais para o Brian Scott. Brian Scott conquista aí a sua melhor posição na Sprint Cup em 49 largadas, a sua segunda colocação. E essa segunda colocação é o resultado mais expressivo do Brian Scott na Sprint Cup. Antes dessa segunda posição, o melhor resultado do Brian Scott são 2 12º lugares, que foi em Fontana desse ano e Kansas do Chase no ano passado. Então parabéns ao Brian Scott, conquistou um bom resultado, ele mostrou realmente que ele tem uma grande chance de evoluir e quem sabe, talvez lutar por algo maior e não apenas por algumas posições aí. Então parabéns ao Brian Scott, segunda posição. Ele até, pessoal, depois da corrida, ele falou, né, durante a entrevista ali, na entrevista do muro, assim que o pessoal chama nos Estados Unidos, entrevista de muro, ele falou que o Danny Hill optou por não trabalhar com ele. Ele queria que o Danny Hill trabalhasse com ele, que ele iria sim pra cima dialogando. Mas vocês perceberam, se você viu o replay, vocês vão ver que o Danny Hill sai antes, e talvez buscar o auxílio do carro que vinha atrás do Kurt Busch. Mas o Brian Scott estava afim de vencer, ele falou que estava afim de ir para cima do Joe Logano, mas acabou ficando em segunda posição. Excelente, ótimo, até porque mesmo assim, né, o Danny Hill talvez não queria trabalhar com o Brian Scott, porque o Danny Hill precisava realmente buscar até posições melhores. O Danny Hill, que foi o terceiro, já vou falar dele agora, ele precisava de uma posição a mais para não ficar empatado por pontos, mas acabou ficando empatado por pontos o Danny Hill. Mas qual foi a única diferença? A diferença foi que ele terminou em terceiro e o Austin Dillon terminou na nona posição. Se o Austin Dillon terminasse na oitava posição, talvez o Danny Hill, talvez não, tenho certeza, né? A matemática é exata. O Danny Hill não estaria no Chase e sim o Austin Dillon teria avançado para o round de 8. O Danny Hill também chegou a uma posição muito apertada, cerca de 60 centímetros, uma diferença mínima entre Danny Hill e Kurt Busch, que foi o quarto colocado, e o Rick Senhouse Jr. fechando o top 5. Parabéns para ele pelo grande ano que ele vem fazendo, quarto top 5 esse ano, sexto top 10 na temporada 2016, o Rick Senhouse Jr. Estou muito feliz pelo ano, com certeza, desse menino aí, e o ano que vem fazendo a Jack Roush, apesar de ter piorado um pouquinho, nessa corrida ela andou muito bem. Foi uma pena muito grande ver o Greg Biffle com problemas envolvidos em acidente, terminou apenas na 16ª posição, e o nosso menino Ryan Reed, apesar de toda a sua estreia aí, terminou na 22ª posição, terminou na volta do líder. Então parabéns a Ryan Reed, eu que já quero adiantar até aqui o estreante aí do final de semana. Kyle Larson foi o sexto colocado, Kevin Harvick tranquilão, suave na nave, foi o sétimo colocado. O outro destaque é o Eric Almirola, aqui conseguiu seu primeiro resultado positivo, pessoal. Primeiro top 10 dele em 32 corridas em 2016. Lembrando que ano passado foram 3 top 5 e 6 top 10. Esse ano, muito tarde, vem acontecendo o resultado, o primeiro resultado positivo do Eric Kamirov. E fechando o top 10, o Edir Mendig, que faz um grande ano, o seu conquistou aí o seu 7º top 10 e segue com 2 top 5 o Edir Mendig. Parabéns para ele, parabéns para o ano que ele vem fazendo. Estou muito satisfeito realmente com os resultados do Edir Mendig esse ano. Falando um pouquinho de outros pilotos aqui que merecem destaque, o Mike McDowell foi o 16º colocado. O outro cara que também andou muito bem a tarde toda foi o Jim McMurray, pessoal, mas ele acabou terminando na 19ª posição, acabou se envolvendo em acidentes, o Jim McMurray, mas ele foi o 19º aí, não foi muito longe. O Chris Buescher também, que apareceu por certos momentos lá na frente, foi o 22º colocado. Os Chasers, Matt Kenseth, Coward e Kyle Busch fizeram a anticorrida, o que nós chamamos de anticorrida, por quê? Porque o pessoal foi lá pro fundo, eles não foram penalizados, isso fica muito bem claro, foi decisão do piloto, dos pilotos, por uma jogada estratégica que realmente era se defender de vários problemas que poderiam acontecer, que não aconteceu tanto assim, aconteceu, mas não de grande proporções, igual como costuma acontecer, igual tivemos na corrida de maio, onde que 21 carros foram envolvidos no Big One, mas isso, nessa corrida do Chase isso não aconteceu. Tivemos também um outro piloto que escolheu ir para o fundo também, o Reed Sorensen foi para o fundo, né, por decisão dele. Então é um assunto que eu quero falar um pouquinho com vocês aí, é sobre essa decisão da Joe Gibbs. Joe Gibbs está errado em fazer isso? Não. Joe Gibbs é feio fazer isso? É e não é, depende do ponto, do momento que você vive o seu campeonato. Você está numa fase de eliminação, uma corrida extremamente crítica, uma corrida que em qualquer momento você pode ser eliminado. A Gibbs usou um pouquinho a cabeça, jogou os carros para o fundo do pelotão e falou: fiquem aí, só saem daí se eu mandar. Ninguém mandou nada e eles ficaram lá. Foi 28º, 29º e 30º. Quem já fez isso? Jimmy Johnson fez isso e foi campeão. Quem já fez isso? A Hendrick como um todo. Tivemos aí em 2009 o Jeff Gordon e Jimmy Johnson lá atrás. Já tivemos também o ano que a Hendrick fez com os 4 carros numa corrida de... Não foi na corrida de abril, não foi na corrida de outubro. Colocou lá o Jeff Gordon, Casey Kane, Denhard Jr. e o Jimmy Johnson. Ficou todo mundo lá atrás. O Denhard Jr. até que foi pra frente, foi lutar pela vitória, lutar pela liderança. Nem vitória, foi pela liderança. Faltando 50 voltas, isso foi em 2010, faltando em 50 voltas pro final, o Jeff Gordon falou assim: não aguento mais ficar aqui, podemos avançar? Aí o Letard foi pra assim: pode avançar, foi embora. Então, isso aí não é feio fazer, não é, digamos que, errado, né, fazer, realmente, se tem, pode fazer, fez para se defender a Joe Gibbs, e fez para mim com razão, até porque em qualquer momento eles poderiam ter um dos seus carros eliminados. Resultado dessa afacatrua aí, de tudo isso aí que a Joe Gibbs fez, que muitos falaram que foi feio, os 4 carros dentro do round de 8. Temos 8 carros, 4 da Joe Gibbs. Então parabéns aí para a Joe Gibbs, parabéns para sua estratégia e parabéns, vai ter que aguentar muita coisa aí, vai ter que se dar muitas explicações aí. Um pouquinho mais sobre isso eu vou debater com vocês também, pessoal, no terceiro bloco, que é até um assunto que envolve o Chase. Eu não quero me alongar muito em assuntos em relação ao Chase para não ficar algo repetitivo também, certo? Outro cara que não foi muito bem, que terminou no fundão, foi o Jimmy Johnson, 23º colocado. O Matrix Jr. teve motor na volta 41 estourado. E outro cara também que teve problemas de motor foi o Brad Keselowski, que acabou aí com o seu Chase arruinado com esse problema de motor. Infelizmente não teve como se resolver esse problema, porque até porque quando estoura o motor não tem o que fazer, dificilmente você volta. Até dependendo do que acontece com o carro, até sim dá para recolocar ele na pista e voltar para a corrida para tentar salvar alguma coisa. Salvar o que? Talvez você fique ali e tenha um incidente um pouco maior que envolveu por 10 carros. você tá a 50 voltas daqueles carros e falta aí 70 voltas para terminar a corrida. Você sabe que aqueles 10 carros realmente não vão voltar para a corrida. Então você arruma o carro, conserta o carro e volta. Você tem aí 70 voltas para se recuperar e para tirar aquelas voltas daquele pacote de carro, aqueles 10 carros, e ganhar todas as posições. Talvez aí um ponto descida e talvez fazendo isso você consiga tirar. Mas no caso do Mato Truck Junior isso não foi possível. E no caso do Keselowski isso também não foi possível. Até porque foi algo um pouco maior que envolveu os motores de ambos aí e não teve como voltar para a corrida. Aí vem outra pergunta que eu quero deixar para vocês. A corrida foi chata? Essa pergunta vai ficar para vocês. Aí por favor, pessoal, mandem para mim no meu Twitter, @leoguina, ou pode mandar até no meu e-mail, leoguina@hotmail.com, ou manda lá no meu Facebook mesmo, onde vocês preferirem, pessoal. Manda para mim que eu tô curioso para saber a opinião de vocês se essa corrida foi chata ou não. Até porque, no meu modo de ver, essa corrida não foi chata, foi o mesmo tom que foi Dover. Dover reclamaram muito da corrida, porque a corrida foi muito chata, uma das piores do ano, e Talladega também foi a pior do ano. Eu não sei se a corrida para ser a pior ou a melhor tem que ter Big One. Até porque não precisamos ir muito longe, né? Porque a corrida de maio, esse ano foi maio, né, pessoal? A corrida de maio tivemos várias bandeiras amarelas, mas sabíamos que era uma corrida que estava assim, ó, a ponto de a chuva terminar a corrida. Então foi aquela loucura. Cara, loucura, loucura, loucura, todo mundo querendo vencer, todo mundo querendo estar na frente, todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo chegar junto, porque a corrida poderia terminar a qualquer momento. Então o que aconteceu? Foi uma loucura total a corrida. Essa corrida não tinha chance alguma de chover e era uma corrida, pessoal, que decidia com o futuro de muitos pilotos ali. De muitos não, né? De 12, mas de pilotos importantes, pilotos que realmente disputam o título. Então a corrida que talvez seria mais fácil conservar. Aí eu pergunto para vocês, teve um dado momento da corrida, nós tivemos single file ou fim de ano, como vocês preferirem. Naquele momento, quem foi o causador disso tudo? Na minha opinião, o causador desse single file realmente todo foi o Brad Keselowski. Por quê? O Brad Keselowski, quando tava todo mundo lá trio-wide, aquela fila louca, aquele pack grandão vinha lotado, e vinha o Keselowski, subia, descia, subia, descia, e todo mundo se empurrando, batendo, e vai, troca de posição, e troca a fila, e tenta chegar mais perto, e o Keselowski lá, subia, descia, e lá pegando o draft, trocando a fila, e vai, empurra, e vai, tentando fazer alguma coisa diferente, pra chegar no danado do Keselowski, e o Keselowski lá, subia, descia. O que o Peck fez? Falou, gente, não vai dar em nada, não precisa atacar em nada, não vamos atacar ninguém. O pessoal resolveu fundar pela embreagem e ir pro single file. O causador disso tudo foi o Keselowski. Então, realmente, para mim, o Keselowski teve sim uma parcela de deixar a corrida em dado momento um pouco mais monótona, devido a esse sobe e desce dele, que ele acabou trancando todo mundo e deixou todo mundo sem vontade de realmente ir para a liderança, porque sabia que o Keselowski ia estar lá subindo e descendo, trancando e cortando o vácuo de todo mundo, não ia dar em nada nenhum ataque. Então, melhor se conservar, porque é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento, uma carnificina aí. O pessoal foi ali na boa, realmente, pode ver que depois que o Zelos começa a fazer muito isso, né, o pack ainda se divide um pouco, uma certa parcela do pack já começa a andar em single file, ou começa a dar um pack um pouco menor, mas afastado do pack maior. E o pack começa, em vez de ter três filas, né, em vez de ser trio-wide, passa a ser um side-by-side ou door-to-door, como vocês preferirem. E o Keselowski continua lá mesmo, sobe e desce. E realmente deixou a corrida muito chata o Keselowski. Para mim a corrida não foi chata, chato foi o Keselowski, que ficou naquele sobe-desce danado. Aí tem outra pergunta também que é bem interessante, que eu quero deixar para vocês. O que foi certo? Keselowski ser agressivo naquele sobe e desce, tentar por toda a lei se manter na liderança, assim como o Mato Truck Jr., todo momento que ele teve ali, tentou ficar na liderança, sabendo que poderia ser eliminado a qualquer momento, se tivesse algum problema, ou fazer o que a Joe Gibbs fez, que foi manter os seus pilotos longe de problema, apenas Danny Hamilton na frente, porque sim, o Danny Hamilton realmente era o cara que tinha que correr atrás do resultado, porque ele sim poderia ser eliminado caso ele ficasse lá no fim do pelotão. O que foi melhor? Isso eu quero saber de vocês também, se vocês puderem, arroba Léo Guina lá no Twitter, manda pra mim a opinião de vocês, ou pode mandar no meu Facebook, só me procurar no Facebook, deixa lá uma mensagem pra mim, ou pode mandar também no meu e-mail, se preferir também, leoguina@hotmail.com. Manda, que eu tô muito curioso pra saber de opinião de vocês, tá, pessoal? É melhor você manter seus carros no fundo, a fim de garantir eles na próxima etapa, ou fazer como o Keselowski, o Matuidi fez, que é atacar o comecinho da corrida, atacar, lutar pela liderança, lutar e acabar morrendo na praia. Realmente temos opiniões diferentes, né? Cada um tem a sua opinião aí. Na minha opinião, ambos fizeram o que tinham que fazer, ambos fizeram realmente o que apostaram aí, né? nas suas apostas, tá? É porque o Keselowski quis atacar e a Joe Gibbs quis se defender. Cada um fez o que realmente deveria ter feito aí, pra, na opinião deles, na visão deles e a estratégia deles. É como um jogo de xadrez, você pode já logo no começo do jogo de xadrez abrir o seu rei e colocar a dama pra correr no tabuleiro, ou você pode simplesmente sair pular com os peão, com os seus cavalos e começar um jogo realmente completamente tático. É cada um prefere isso aí no modo no jogo de xadrez. E pessoal, xadrez é jogo de xadrez, é jogo que você precisa pensar antes de tomar uma decisão, sempre por decisões difíceis, e cada decisão tem um preço. A Joe Gibbs talvez vai pagar um pouquinho o preço dessa decisão e dela, que foi se defender, mas colocou seus 4 carros no round de 8, vai continuar em evidência aí nessa próxima etapa, e quem sabe, pode ser que até isso aconteça, levar os seus 4 carros para a final em Homestead. Pode ser que isso aconteça, pessoal. Ou levar 3, ou levar 2, ou levar 1, levar nenhum, né? Talvez essa estratégia em Talladega vá pro buraco, mas realmente Talladega foi aí uma grande decisão para Joe Gibbs, uma decisão acertada devido ao resultado que colocou os seus 4 carros no round de 8. A Penske, por exemplo, colocou seus 2 carros para atacar, apenas um avançou, e a Chevrolet tem aí 2 participantes da Stuart Haas Racing e o Jimmy Johnson com a Andretti Motorsports. Só lembrando que o assunto do Chase eu trato com vocês logo mais no terceiro bloco. Certo, pessoal? Bom, números da corrida. Tivemos aí 3 horas e 11 minutos de corrida. Foram 6 bandeiras amarelas e 31 trocas de liderança. Liderou vários pilotos. O Joe Logano liderou, o Danny Hamlin liderou. Liderou também o Rick Stenhouse Jr. Múltiplos lideraram, pessoal. Chase Elliott liderou, Ryan Blaney liderou. O Keselowski liderou. O Michael Annett liderou, o Kyle Busch liderou, o Matt Kenseth liderou, muitos mesmo lideraram essa corrida aí. Foi uma corrida bem movimentada, vocês podem achar que não, mas foi movimentada assim. Eu quero dar outro destaque aqui para vocês, que é as bandeiras amarelas. Na volta 43, fluido na pista do 78, o motor do Matt Kenseth não foi embora. Depois, na volta 115, carros 13, 16 e 83 acabaram se envolvendo em acidente. Vou colocar a parcela, um pouquinho de culpa aí, não do 83, falaram que foi 83, mas ele foi tocado, eu não me lembro quem, mas ele foi tocado e acabou levando junto com o 83, levando junto o 16 e o 13. Depois, na volta 143, o motor do Keselowski foi embora. Na volta 151, detritos na pista, que foi do carro 16, né, esse detrito na volta 151. Na volta 183, Casey Kane, Jim McMurray e Trevor Bayne acabaram se envolvendo em acidente. Na volta 187 foi um pecado, o Alex Bowman, que faz uma excelente corrida, estava na segunda posição, acabou sendo empurrado pelo Kevin Harvick. Ele não foi empurrado, cortaram o ar dele ali, vai, vamos falar, não foi tanta culpa assim não, foi o Alex Bowman que acabou pecando um pouco pela experiência ali. Ele acabou rodando na volta 187, foi quando tivemos o overtime. E foi quando o Joe Logano realmente largou muito bem, ficou todo momento na frente, ninguém conseguiu chegar nele. Quando o Brad Scott saiu um pouquinho para cima, o Joe Logano foi junto e deu uma bela uma fechada, não tem como passar por cima. Creio que se fosse talvez outro piloto, outro momento, eu tenho certeza que fosse o Matt Kenseth ali, tinha empurrado o Joe Logano para fora da pista. Ah, isso aí eu tenho certeza. Essas aí foram bandeiras amarelas. O maior número de casos envolvidos de bandeira amarela foram 3, né? Que foi na volta 115 e na volta 183. Não tivemos Big One. Talvez essa sim seja a grande chateação de todos. Que não foi o Big One, que o Big One não saiu, o Big One não aconteceu. Mas para mim foi uma corrida muito boa, porque tivemos uma corrida pensada e voltada para o campeonato, voltada para o Chase, pessoal. Não uma corrida voltada para espetáculo, como ou uma corrida voltada que se precisa buscar o resultado porque vai chover, a corrida pode acabar a qualquer momento, como foi a corrida de maio desse ano. Então precisamos realmente colocar na balança e pesar aí. Claro, vem um pouco do gosto de cada um. Uns vão falar que gostou, outros vão falar que não gostou. Eu respeito a opinião de todos vocês. Na minha opinião, foi uma corrida muito boa, porque foi uma corrida conservadora, uma corrida que os pilotos tiveram que se conservar, que tentou algo diferente, que tentou se arriscar, realmente acabou tendo problemas. Temos aí os dois maiores vencedores da temporada fora do Chase e fora do round de 8. Para falar do Chase e como ficou aí, quem classificou, quem não se classificou, eu volto para falar com vocês no terceiro e último bloco. Daqui a pouco, talvez com o Pedro e com o Hélio, não tenho certeza ainda se eles estão, quem vai participar comigo nessa edição. E temos algumas participações também via áudio.